solteiro que não é de ninguém. E tá fim de emoção, bota pra cima que vai começar o show. Uma que é a subida do nosso sócio do Boninho. Alô, minha torcida do Flamengo, prepara pra sair do show. Atenção. Atenção. Homem doido! Vem meu tornado! Bora que assim! Bora que com saudade dessa família, meu irmão! Capitão! Capitão! Mais pólvora! Capitão, o DJ que é aqui? Mais pólvora! Rafinha, lembra disso aqui, lembra? Ó! Viadão! É muita onda, meu irmão! É muita onda, velho! Pode crer! Você e a tropa. Primeira dama do lado, como sempre. Abraço você, lindo. As minas sentindo o clima, descendo até o chão, com muita azaração. Tenda eletrônica, pura tecnologia. Quando a tem mais levanta, a galera. Em novembro chegando a nova estrutura do som do caminhão tornado no estado do Maranhão. Atenção, concorrência vai babar. Vai ser muita onda, meu irmão. Eles representam, cada um faz o seu papel. Se liga, concorrência. Fala aí, DJ. O trio tá montado, Chiquinho, Jack. O meu parceiro Rafinha já fechou também. E cadê a mulher que tá solteira no show aí? Ladies and gentlemen, essa mina gosta de tomar. Bora que assim. Você acredita? Bora que assim. Quem diria, hein? Oh, oh. Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror. Já me deu até insônia, meu sossego acabou. Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente. Quando ela desce é igual terremoto, ela sente e não para. Toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para. Toca o terror. Quando eu desço é igual terremoto, rebola, não para. Toca o terror. Atrevida, poderosa, gosto de tocar terror. Pra te ver perdendo a linha. Bora começando o show! Comendo o donado mais uma vez de volta pra galera. Bem-vindo às três raízes. Daqui a pouquinho tem Chiquinho. Quero ver a onda, pressão. Quando eu desço igual terremoto, rebola, não para. Toca o terror. Quando ela desce igual terremoto, ela sente.

toma, toma, rajada agora, toma, toma, agora, toma, toma, toma, agora, toma, agora, toma, agora, toma, agora, toma, agora, toma, agora, toma, agora, toma, é que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma posição. Puxa o som! Puxa o som! Tô decidido. Aí quem tá solteiro que não é de ninguém. E não tem hora marcada pra chegar em casa. Vai cantar bem forte e bem alto agora com o Caminhão. A torcida do Flamengo levanta a mãozinha e canta assim, ó. Porque eu me joguei pro Mandela. Solta a voz! Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão. Especialmente pra mulher que tá solteira no show. Eu te falei. Bora botar pra embrasar o show. De lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo é pra descer. Que o Livinho vai te olhar. Pode, pra descer. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Joga a pressão pra cima, meu tornado! Joga aí, pra cima, só que tá solteiro! Aí, vem no passeio dos malocas, e se tu quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Se tu quer, toma, toma, bebezona. Estremece minha vida! Repertório do Plebão. Esse é o repertório do passeio dos malocas. Se tu quer, toma. Bora ser, gente! Toma! Bora ser, gente! Toma! Toma, rabetona, se tu quer, toma. Toma! Se tu quer, toma. Toma, rabetona, se tu quer, toma. Toma! Capitão DJ Jack! Mais pólvora! Tirou meu ar, fiquei sem chão. Sai do chão! O homem do gás, alô Pretinho! Cara talentinho, quebra de ladinho. Impressiona por mal o som desse pontinho. Cara talentinho, quebra de ladinho. Impressiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Pessoa na puta, mal sou desse pouquinho. Cara talentinho, pera de latinho. Pessoa na puta, mal sou desse pouquinho. E da mulher que tá solteira vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sai descendo, pode começar descendo. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Caminhão. Bora, meu parceiradão, ele do lado esquerdo. Juntamente, meu parceiro Marinho do Caminhão Tornado. E tá todo mundo de camarote, moleque, né? De rocha. Chama a morena, chama a lourina, chama todo mundo que o rock hoje é doido, baby. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. E as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh. Três, chama novinha pra cá, dois, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Vamos liberar o som, menino. Já estamos ao vivo hoje pra todo o Brasil. Caminhão Tornado ao vivaço, Marino. Quando a gente fez a... Vilas Três aí, lotado de ponta a ponta. Ficou, fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Qual é o som? Caminhão. O que fez, sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Sou do caminhão. É. Sou do tornado, é show. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Chama aquele bem pra cima da família, Maninho. Libera o gritinho do som do Caminhão Tornado, a pressão automotiva do Brasil. Caminhão Tornado. Pra curtir. Vem pra se ligar no jogo. Alô, Lipe! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Bola, baby, você, garoto! Tudo certinho! Bruto é o Prime. Me ama mais. te pego. O quê? Só mais, só mais. Só mais uma chance, achou? Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Essa música é muita onda. A galera endoida pra cima no show. Mas vamos tentar conversar. Capitão DJ Jack, mais pólvora. E doido. E doido. Mais embaixo. Todos a bordo. Só me dá essa música do Chiquinho. Melissa, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Fala, produção do Prime! Tá todo mundo ao vivaço, meu irmão! Bora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com lindo. Força. Lindo! Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Da boca agora. Alô, Marinho Pretinho, lá do céu da GBD, tá aqui do lado esquerdo de camarote, garoto. Me adoro e as novinha, e tá ao vivo. E as novinha me adoro, e as novinha me adoro, e as novinha me adoro. Seguinte, primeira parte do CD ao vivo do Caminhão Tornado hoje, na Vila 3 aí, está gravado. Tudo certinho? Vou chamar o maestro Chiquinho. Da boca agora, eu tenho uma moto e as novinha me adora. Eu tenho uma moto e as novinha me adora. As novinha aqui do rock, elas me adora. As novinha aqui do rock, elas me adora. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Alô, maestro Chiquinho. Tá na hora, Boninho, chega mais, garoto. Capitão DJ Jack. Janela vai tremer na lua toda. Desculpe minha lombra. Vou dançar insônia. Pois quem dorme sonha, quem vive realiza. Eu elevo. É muito som. Uma viagem no som, meu irmão. Olha, vai curtindo o som, vai tomando todas. Vai pirando o som do Caminhão Tornado. Tudo menos isso que cê tá. Alô, Lipe. Agora e o resumo é Lipe. Mais que um. Veri. História pra contar. Meu empresário parceiradão. O Agul Precuara São Miguel tá aqui do ladinho. Tá é todo mundo invadindo. Com de vodka, porque aprende cedo a fugir da lógica. Ter como maior medo a rotina metódica. E vi que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, hein? Que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar. A vida amedrontava mais do que a viela escura, mas me provoca loucura, é só mais uma dádiva. Se o banco de trás virar rei. E aí? Se eu já repeti várias vezes esse som. Agora que tem Deus no coração. Vem, acredita em Deus, que anda a paz, que não trai. Vem, anda a paz, bota a mãozinha pra cima comigo. E hoje esses caras preta vai queimar. Porque são duas da manhã e eu tô aqui. Detalhes. Outra garrafa de vodka. Líder do clipe não adianta, não compensa. Mais um maloqueiro da quebrada. Então bora amar, bora curtir. Vamos viajar no sul, meu irmão. Sozinho já não pensa mais em nada. Só quer viver que a vida é única. Caminhão. Eu e meu desprazer. É o que me faz sentir prazer. Se liga no som. É o que me faz enlouquecer. É o que me faz querer viver. E ver que tudo é passageiro. Solta esses cabelos e vem. Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra. Que nós tá solteiro. Deixa o som bater, neném. Aí quem sabe, prepara. Se chegar, se pinta. Joga a mãozinha pra cima, aponta e canta. Mais alto, mais alto, mais alto. Hoje eu quero ver os cara preta. Bora, Lipe! Os cara preta queimando. Metal Prime. Não dá pra segurar a dor. Bora fazer diferente assim, ó. Essa aqui tá chegando, meu parceiro Adão. Uma bala pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de novo. Alô, chega boteco, você e a Rose. Aceito não, saudade da fazenda é modão de viola. Meu pai espora, já vi com os vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Quem acha que não? Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Seria isso que é relação. Como é que é? Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu que dirijo. Espero ela no salão. Agora pensar. E segura, que segura galera de GNF. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também fica, também chega, sempre volta. O calor tá aumentando, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia passando mal. Eu vou mandar um bora pra cima, novinha! Esquece o canudinho e vem comer o de colé. Eu tô querendo de colé. De colé. É o Bar Brasil, vou mando! Eu vou comer o Tornado Carreta Suprema. E no sabor de melancia ela já tá viciada. Toma aí, Eduarda. Pega aí, Eduarda. Toma aí, Eduarda. Toma. Pega aí, Eduarda. Eu tô querendo de colé. De colé é muito bom. Eu vou comer. Vamos dançando, mano! Oh. É o Prime! O calor tá aumentando, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia. Se as meninas estão biquíni comigo! É o Prime! Volta aí, Playboy! Pra dançar gatinho bem gostoso, ó! Eu queria insular essas coisas todas. Pra o quê? Pra ela se apaixonar. Meu Tornado Prime! De desses e pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega. Ô, oh, bruto! Um espetinho e duas cevas. Vamos dançando, mano! Jantar romântico. E o que que é isso? O que é? Isso não é amor, é o quê? Meu coração tá doido pra saber. Acho que o que ganhou você foi meu baragata com seu merenguedê. Se isso não é amor, é o quê? Minha amiga Mary! Tá por aqui a galera que dá o trato no cabelo do DJ Chiquinho, do DJ Jack, da família Tornado. Salão da Mary, Junivere! Lindo e perfeito, claro! Faz o sinalzinho da amizade. É nóis! Tipo! Ó, eu queria insular essas coisas todas pra ela se apaixonar, viu? Padrão de beleza desses meia boca. Opa! E pra piorar, a grana tá curta. O carro velho só pega no tranco. O espetinho e duas ceva. É o nosso jantar romântico. O batidão romântico chegando! E aí, DG? E aí, batidão? Não te adoro, bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Pela primeira vez, dia 7 de setembro, tem Mega DS Som. Aqui no povoado Vila Nova, Três Raízes, no Bar Brasil. Mais uma de Renato e Luizão. E nos meus beijos quentes ela se amarrou. Bora, Rafinha, hoje foi escolhida por você, Rafinha. parceiro Chaga Boteco tá na área, tá no setor. Jamais darei o meu olhar a outro alguém. O novíssimo Caminhão Tornado em dezembro tá saindo. E agora vem com o trio Prime do Brasil, Chiquinho, Jack e Rafael. Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história, você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue. Paulinho, palho, palho, cadê você, moleque? Esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faço uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Mas sobra espaço na sua cama, mas a falta alguém pra dizer que te... Bora, Zé Valdo, bora, Zé Valdo! Bruto. Caminhão Tornado. Caminhão Tornado. Prime! Te segura! Já não ves mais allá de tus ojos. E el amor escaso en tu... Te segura, boteco! Tu senti... Boradão! Me agotas... Meu parceiro panelado, Francisco, tá na área. Galera de Nunes Freire. Nublando lá. Pues no debes comprar todo lo que te vendan, eso no es la verdad, eso es una miseria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz, ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos, y el amor escaso en tu corazón, tu sentir de agotas en tu alma. Ya no sirve de nada tener la mente hueca, nutrila con amor. Olha o Prime, Daniel! Vem ser Prime, você também. Vem então! Banda 007. Não fale mais do meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Yeah. E se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Mas como é que é? Eu tô falando chega e arrebenta. Quem na Vila as três raízes? Eu tô falando mal de você e que você nunca soube. Bora já botar pra cima! 100 mil com quem quiser, eu aposto. O caminhão do Maranhão. Eu volto, ela não vale um real, mas eu adoro. Olha aí, Paulo. Daniel, cadê o Daniel, hein? Olha ali. Banda 007. E segura, Daniel! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafulê no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até provo seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Sequência diferenciada pra galera assim, ó. Faz amor em mim. E quando for beijar alguém, como é que é? Antes de amar meu bem. Bora pra cima, palmada! Te segura, capitão! Você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou é o fim. Diferenciando pra você, senhor. Simples assim. E de novo, você me xinga e joga tudo fora. E não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta, não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você, não iria. Não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mais seu coração vai me guiar.